muitas vezes eu chorei. E olha que não foram poucas as lágrimas de sofrimento que enxuguei. Onde me perguntava onde foi que eu tinha errado, se um dia eu ainda iria encontrar a minha felicidade, preencher aquele vazio que estava aqui no meu coração. Foi quando um certo dia, mano, eu tomei a minha decisão. E de joelhos humildemente eu pedi pra Deus em uma simples oração. Estava perdido, não tinha mais amigos. Aqueles manos que eu colava me deram perdido, só porque eu disse que estava querendo mudar, sair daquela vida e pedi pra Deus me usar. Fui pro encontro, foi lá que tudo começou, e aquela carga negativa Deus apeletou. Já consigo sorrir, testemunho contar pra você, mano, que Deus conseguiu. A sua história, mano, você só precisa crer. Você é um vencedor e ele quer te usar. Ele faz o impossível pra você testemunhar. Ele me mudou e quer mudar você. A sua história, mano, você só precisa crer. Você é um vencedor e ele quer te usar. Ele faz o impossível pra você testemunhar. Mudou a minha vida, mudou a minha história. Passado de fracasso se apagou da memória. E quantas vezes, mesmo tendo caído, mas todo o seu amor sempre esteve comigo. No momento da dor me abraçou, e quando estava abatido me consolou. Quantas vezes meu fita na rua passei, respostas humanas não encontrei. É mais que uma canção, bem mais que emoção. Abra seu coração e vem com nós, irmão. Eu caminhei no vale da sombra da morte, mas o meu Senhor mudou a minha sorte. E tô ligado que você pode ser vencedor. Venha de perto conhecer o grande amor. Ele me mudou e quer mudar você.